6141 on the ground at 26, leave you by your left. And call ground, what you want, decimal 9. March on land, sir. 7-41. Controle, muito bom dia, o azul 5055 da Papuá. Azul 5055, contado radar, desça via chegada TPP1 para o nível 050, corrijo, 070. Desça via chegada TPP1 para o 070, o azul 5055. Passaria do 2230, completa aproximação, chame torre 1118 decimal 95. 1118 agora, 2230. Oi, Salvador, boa tarde, passaria 2230, estabilizada a aeronave, visual para a Sete passarela 2230, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste altímetro 1-0 no meio, vento 1-0 graus 089. 2230. GLS-6320, Saulo aos 29, livre a pista esquerda, chame agora Saulo Salvador, 121 decimal 9. Vento 180 graus, 12 nós, autorizado pouso, cabeceira 28. Uno 255, desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV pista 28, voando servidor 363. Ok, da presidente grato, 363, voo 1253. Salvador, CNM 226, informação Quebec. CNM 226, contato radar, desta via chegada TPP1 para o nível 080. SB TPP1 no nível 080, CNM 226. O CNE 6315 desça para 4000 pés, QNH 1016, voando na proa de Sierra Vitor 3001, autorizado procedimento RNAV pista 28. 4000 SV 361, autorizado procedimento. Boa tarde, Senhora 6336, ponto de espera da 22, pronto. Senhora 6336, mantém a posição no ponto de espera. Já está passando o Serra Vitor 364, já 5 milhas da cabeceira 2. Boa tarde, gol 1255. 1255, autorizado pouso, cabeceira 28, vento 190 graus, 129. Eu posso, pista 28, gol 1255. Sinal 6315. Oxana é 6315, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. Azul 5055, desça para 4000 pés, QNH 1016, autorizado procedimento RNAV pista 28, apronte Serra Vitor 362. Nível descida para 4000 pés, autorizado RNAV 28, reportará o Serra Vitor 363, 5055. Oxana é 6226, desça para o nível 050. Escola 050, Xanemia 226. Xanemia 315, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda, confirma o vento. Vento com 200 graus, 109 no momento. Sim. 255. Uno 255, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 045. Direita 045, Uno 255. Xanemia 315, autorizado pouso, cabeceira 28, vento 190 graus, 1219. Retorno Aguarde o gol 2008. Uno 255, curva direita na proa 100. Direita 100, 255. Gol 2008, contato ao radar, acione identificação. Xanemia 336, tem condições de alinhar e decolar 5 autorizado pela torre? Afirmo. Pesado alinhar e manter, cabeceira 2. Está autorizado voar bomba via saída TPIP, via chegada TPIP 1. Desça para o nível 060. 060, voa de bomba, TPIP 1, 2008. 41. Leva a pista próxima à esquerda, agilizando a medida do possível. Antes de ingressar o pátio, no chame solo. 121, decimal 9. Vai levar. Vitor 363, azul 5055. Azul 5055, complete a aproximação. Chame torre 118, decimal 95. Completa com a torre 1895. Muito grato, tenha um bom dia. Salvador, muito bom dia, azul 5055, estabilizado, final da 28, já visual. Azul 5055, continua a aproximação, aguardando a pista livre, informa o rolagem da Argos 319 da Avianca, já iniciando. Prossigo na sua escuta, 5055. Lênia 33, minha autorizada de colagem, cabeceira 28, vento 180 graus, 10 nós. Salvador, boa tarde, 3378 da Trump, ponto de espera, pronto. Está 3678, mantém o ponto de espera. Chame 336, chame agora o controle Salvador no 2 decimal 8, bom voo. 308, Salvador, peço uma navegação, vou na Pro de Serra Vitor 363, desça para 2500 pés. Serra Vitor 363, 2500, voo no 255. Oceané 6336, contato radar, suba via saída Momo para o nível 390. É 226, desce para 4000 pés, QNH 10, o nome é 4000 pés, 10, o nome é 6226. 5055, solo aos 45, livre próxima à esquerda, chame solo Salvador, 121, decimal 9, antes de ingressar parte 1. É, 4 milhas para Serra Vista 363, com 1609 nós de grau de speed em redução. Sérgio 229, Sérgio 2228. Voo 2008, desce para o nível de voo 050, altímetro no 0 no 6. Sérgio 2016, qual seria o motivo da demora para decolar as 3378? Minuto, é 3378. Você não manter o 328? Eu mantenho, eu tenho a 33 aqui. 626, acumulado de redução para o 9, 0 nós. 6299, Sanema 226. Restrições de decolagem, cumpra o perfil da Momo, transição Frotit. Decolagem autorizada, pista 28, vento no 9, 0 grau, 089. Iniciando, cumpra o perfil da Momo, portil, são 3378. Sanema 336, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. 255, passou Serra Vida 363, completa final, chame torre. Frequência 98, decimal 95. 295, grato. Oceané 6226, desça para 25000 pés, QNH 1096, autorizada final do procedimento RNAV da pista 28, reporte passando Serra Vida 363. 6506, estado no 096, autorizada passando Serra Vida 363 ou 6226. Torre Salvador, Gol no 255, uma milha do 364. Gol no 255, pouso autorizado, pista 28, vento no 90 grau, 089. Livre pouso, 255. 3378, decolou os 48, controle Salvador, 120, décima 8. Obrigado, Sam, 337. Boa tarde, está me parecendo na mão. Sam 3378, contato radar, suba para o nível de voo 370 e via saída Momo. Via Momo, Sam 3378. Também. Está fora. Ok. .008, desça para 4.000 pés, altímetro na 096. 4.016, 008. Passando Serra Vida 363. Xelê completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Xanamia 226, número 2 na aproximação, guarda de pista livre. Manter a ponte espera. Prazo, 5756. 255, solo 52. Estou escrevendo ataque sai delta. 3378, fim de minutos da atraso. Poderia voar para você? Aguarde coordenação com o Centro Recife 3378. Obrigado. 2008, confirme efetuando desvios. Já retorno na roda, Pedro. Gente, desça para 2500 pés, QNH 1096, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista 28. Reporte passando pelo Habitat 363. 2500, reporte no 363. Controle Salvador, boa tarde, azul 2702, passa o nível 150, 120. Azul 2702, acione identificação, chegada TTIP 1 autorizada, confirme a PRO que está mantendo. Confirme a chegada, é para valência o 2702. Desconsidere 2702. Desça para o nível de voo no 20, reporte para modificação das regras, o altímetro em Salvador no 06. Gente, vai descer no 20, e se visual, reporte o 2702. 3378, submantém o nível de voo 350, solicitado pelo Centro Recife, voe direto para o TI. Para o TI, 3508, obrigado, da 3378. Controle, azul 2702, passa 135, visual para o procedimento de estiver cancelando. Azul 2702, regras de voo cancelado, 2654, desça para altitude de tráfego, reporte passando 3500 pés. Gente, desce tráfego, reporta 3502. Firme estimado para pouso em Valença? Ao 07. Gente. Tanque da Juliette, no 255. Solo, no 219. Azul 5076, ele era manter a pista 28. Ali mantém a pista 28, 5076. Azul 5076, informe que após decolagem mantém o perfil da coral no alfa. Sem restrições na decolagem. Segue no perfil da coral no alfa, tem restrições agora, ó, 0785, 76. 226, solo 55, que pega no final da pista e chame 21 nesse manual, solo. Era no final de semana 1219, chame 3378, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Chama 2545, alterno 1685, 3378. Boa. 076, loja autorizada, pista 28, via 200 graus, 089. Loja autorizada na 28, 5076. 295, Major. 2 gols, 2008, passou 363, visual. 2008, continue a aproximação, lógico que está livre. Agora, só confirma a parte da Eco, que está liberada. A pista está operando em toda extensão. Ah, toda extensão, sim, obrigado. 2008, pulso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 079. Azul 5076, decolou 57, controle Salvador 208. 208, boa. Voo 2008, pulso autorizado 528, vento 180 graus, 079. É livre pouso para 28, confirmando toda a extensão. Toda extensão. É livre pouso. De voo 180 sem restrições, voo direto coral. 180 sem restrições, voo direto coral, azul 5076. Visual de frequência líquida presente para coordenação com os tráfegos locais, informo que não há nenhum tráfego de conhecimento do controle no setor a reportar. Tem frequência livre. 28. Sou 3805, está livre da restrição de 2.500 pés para a decolagem. Gente, livre da restrição de 2.500 pés, voltando 3805. Zero zero oito, solo 1700, ligando na Delta, solo 1, 2, 1, 9. 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul 5076, voe Ilkov. Letra ferida. Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Ok, Ilkov, 076, obrigado. 05 decolou 02, controle de Salvador 1208. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, 03805, decolado, São Paulo. Só 3805, contato radar, suba para o nível de voo 340, voe direto Leda. 340, voando direto Leda, 3805. Baixe 1805076. T5076, reporte para descida. Curta na para descida do 5076. Salvador, boa tarde, passando o Vitor Kilo Delta, sempre dá informação Terra. Vitor Kilo Delta está em contato radar agora, sendo identificação, chegada AMAN autorizada. Chame o correção, o altímetro em Salvador 1096, informo que a pista em uso é a pista 10, procedimento ILS X-Ray. Está agora a 67 milhas oeste de Salvador. Vitor Kilo Delta, confirme está em descida para o nível de voo 050? Afirmativo, senhorita. Vitor Kilo Delta. Está em condições de Vitor Mike Charlie no setor? Afirmo. Vitor Kilo Delta. Quente. Flores Salvador, boa tarde. Eu sou 3154, Seixas Sierra, atingindo o nível 200. Plan 3154 aciona identificação, chegada BOMED 1 autorizada, desça para o nível de voo 080 altímetro 10 no meia, informo que a pista em uso agora em Salvador é a 10 e o procedimento é ILS X-Ray. Afirmativo, Seixas Sierra, Seixas Flores, condições ativas 080, 3154. Oi, direto ITAP, 3154. Salvador, está passando mais que Brabianca. Azul 5076, está a 56 milhas do oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo no 80, chame controle Léus, frequência no 20, décima 1. Léus 20, muito boa. Salvador e Papatango, Mike Bravianca. Mike Bravianca, aciona identificação, chegada BOMED 1 autorizada. Desça para o nível de voo 0100, altímetro em Salvador 10016, Mike Bravianca. Mais para Bianca, BOMED 1, descendo para 100. Mike para Bianca, confirma a velocidade indicada. Momento 160 nós, senhora. Confirma a velocidade indicada que irá entregar na descida, vai manter 160 nós? 190. Gente. No 3805, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 123 decimal 8. 125 1, 123 8, TAM 3805, boa tarde. Boa. Zona 54, tem condições de voar Duna, interceptar e completar a final do procedimento LIS X-Ray da pista no zero? Afirmativo. 2 Duna, é autorizado descida para 4.000 pés sem restrições, 3 Duna 54. Duna 4.000 sem restrições, 3 Duna 54. Concede, recolou 1-0, controle de Salvador 1208. 208, 397, tá bom. Salvador Departure Control, good afternoon, go 1397, passing 1550. Go 1397, read the contacts on departure, climb to flight level 360, after 2000 feet, fly direct to leader position. Leader position, 2000 feet, go 1397, climb to 360, thank you. Mike Braviante, confirme, mas quantas milhas para iniciar a descida? Está iniciando agora, senhora. Gente. Passando Mike Bravianchi, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 050, seu limite é o QD Mike no 00 de Simbra. 050, 100 de Simbra, Mike Bravianchi, descendo para uma centena. 3154, desça para 3000 pés, QNH 1096. 3000, 1096, 964, aciona identificação, chegada BOMED 1 autorizada, desça para o nível de voo 070, altímetro, correção, 080, altímetro na 096. Desce para o nível 080, via BOMED 1, ou voo 1964. Que se reina a pista no zero, reposto estabilizado, o altímetro permanece no 06. Estabilizado, cena 3154, completamente estabilizado. Autoriza a licença para 2000? Afirmativo, foi autorizado. Graças. O 964 voe para a posição ITAP. ITAP na PRO, 964. O 964 desce para o nível de voo 060. ITAP 060, 964. Mike Bravian, que é autorizado e descida para o nível de voo 080, altímetro na 06. 080 na 06, Mike Bravian. A Delta, confirme a velocidade indicada. 2009, 30 km. 30 km, reduza para 809, desça para 4000 pés, desconsidere a restrição de altitude em Tóquio. 809, 4000, desconsidero a restrição, 30 km. Passarela 2230, pronto. Passarela 2230, linha aérea decolar, pistão no zero, vento 200 graus, 09 graus. E linha aérea decolar 2230. No 964, reautorizado e descida para o nível de voo 050. Reautorizado e descida para o nível de voo 050, voo no 964. Flight Bravo Yankee, confirme a velocidade indicada. Vara indicada 205 nós, senhora. Gente, reduza para o 990 nós, desça para o nível de voo 060, altímetro no 096. 190, Mike Bravo Yankee. Kilo Delta, desce para 3 mil pés, altímetro no 096, vai seguir um Airbus 321 na final. 3 mil, vai seguir o Airbus, o mesmo Kilo Delta. 1964, desce para 4 mil pés, altímetro no 096. Desce para 4 mil pés, 1096, ajustado, voo 1964. Né, 6326, está em contato radar agora 66 milhas do oeste de Salvador. Acione identificação, chegada Bomed 1 autorizada, voe para a posição Bomed, desça para o nível de voo 070 quando o Miguel descida. Altímetro na 096. Salvador, passarela 2230, boa. Passarela 2230, contato radar, suba para o nível de voo 180, após 2 mil pés, foi direto à posição Elefa, para a saída Elefa 1 Alfa. Confirme, Elefa 1 Alfa, Arbor 1, senhora. Correção, 2230, para a saída Arbor 1, após 2 mil pés, correção, foi direto à posição Arbor. Após 2 mil, voa Arbor, está livre da restrição. Livre. Livre, 2230. Zero altímetro no 096. 050, mais que Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, para interceptar o localizador, curva à direita para o 070, correção 065, reporte estabilizado, desça para o nível de voo 050. 050 para o 065, Mike Bravo Yankee. Desde aquilo Delta, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Estabilizado, TAN 3154. TAN 3154, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Boa tarde. Desde aquilo Delta, desça para 2 mil pés, altímetro na 0 no meio, autorizada final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Kilo Delta, copia o controle. Vitor Kilo Delta, 2000, autoridade LS, rebotará estabilizado. Vitor Kilo Delta. Bravo Yankee, complete com curva direita para o 075, reporta estabilizado. 075, rebotará estabilizado, mais Bravo Yankee. 1964, desça para 3 mil pés, altímetro na 06, aguarde autorização para LS. Desce para 3 mil pés, aguarda autorização para ele, estão no 0, voo 1964. Oceané 6326, desça para o nível de voo 050, altímetro na 096. 050, Mike Bravo Yankee, reautorizado descida para 4 mil pés, altímetro na 096. 4 mil, Mike Bravo Yankee. Gol 1964, complete redução para 2000 nós. Reduz para 2000 nós, gol 1964. quase não autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.6. Apenas para informação, vai seguir um papo Alfa Tango 4. Na aproximação, agora nossa posição de 1h10. Sim, chegou na 964. Cícero Kilo Delta, modificando a presença, solicita a final da avançagem. Cícero Kilo Delta, chama para cancelamento do plano. Modifica da presença, senhorita. Vitor Kilo Delta. Cícero Kilo Delta, plano de instrumento cancelado aos 23, base pela direita, pista no 7. Base pela direita, no 7, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Vitor Kilo Delta. Yankee, desça para 3.000 pés, aguarde autorização para ILS. Para 3.000 pés, aguardando autorização, Mike, para Bianchi.